de Curitiba e da grande Curitiba, da região metropolitana. Vamos agora à palavra de Deus. Bíblia aberta, cartilha de oração. Tua palavra está. É isso aí, povo de Deus. Tua palavra está no sol a brilhar. É a palavra de Deus. Lucas 17, 11 e 19. Tua palavra está. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Estava para entrar num povoado, quando 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam a uma certa distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Quando estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser um estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto que você acabou de ouvir e eu acabei de proclamar mostra que 10 homens acometidos de lepra pediram para serem curados por Jesus. Até aí você sabe. Mas olha que interessante, 10. E Jesus confirmou a graça. Vão, apresentem-se ao sacerdote, vocês estão curados. Essa é a linguagem subliminar. Mas é interessante que dos 10, apenas um, e não era judeu, se deu conta que de onde veio a cura, Jesus podia vir em algo maior. Ele volta. Ele volta para agradecer e dizer: Obrigado, Senhor. Se antes ele foi curado, agora a graça foi maior. Porque você observou o texto. Jesus despede ele e diz: Levanta-te, tua fé te salvou. Então, além de curar a lepra, Jesus salva. Uma salvação que vai muito além do que uma cura física, do que uma cura de pele. Percebe que é uma salvação completa, uma salvação sem limites. Filhos e filhas, às vezes nossas orações são muito: Senhor, cura minha dor de cabeça. Senhor, cura minha falta de ar. Senhor, cura. Mas são situações limitadas. E o que Jesus quer nos dar é algo maior do que a cura. É a cura e a salvação. Nossa Senhora, exemplo, discípula, mulher fervorosa na oração, nos ajude a buscar em Jesus não só a cura, mas a salvação de nossas vidas. Nossa Senhora, ajude-nos neste propósito de não buscarmos a Deus apenas para situações tão pequenas. Nossa Senhora, de tantos títulos, de tantos nomes, vem em nosso auxílio, Mãe. Mãe do céu morena, Mãe de Guadalupe, Senhora da América Latina, de olhar e caridade. Olha por nós, mãe, e veja a salvação que está faltando nos jovens que estão no meio do crack. Mãe de Guadalupe, olha a salvação que está faltando para as famílias que perderam a fé. Virgem Serena, Virgem Mãe, de povos tão sofridos, sem teto, sem casa, sem terra, derrama sobre nós as tuas graças, Mãe, nessa hora da misericórdia. Filho, filha, se recomende a Maria. Ela leva a Jesus. Exatamente isso, Mãe. Mostra ao mundo inteiro o teu Jesus, Mãe. Valha-nos, Mãe. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Mãe da Divina Misericórdia. Auxilia-nos nesta vida e na hora da nossa morte. Esteja ao nosso lado, Mãe. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, abençoe a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, que a bênção recaia sobre todos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com a bênção sacerdotal. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.